Eu estou disposto a esquecer teu rosto de vez, por mais que não seja normal. Eu estou disposto a esquecer teu rosto de vez, por mais que não seja normal. Até o derradeiro, quantos beijos preserva o sabor do primeiro? Quanto amor consegue suportar? Quanto tempo essa dor é de durar? O que é preciso pra esquecer, já que não tem sido o suficiente, bebê? O que devemos fazer, o que perdemos enquanto tentamos manter o que temos? Ter, ser o suficiente, não devemos ainda assim se sentir insuficiente. Ouço coração dizer, se contente, ó, se contente. Finais nunca são felizes, afinal no fim ninguém sai contente. Eu estou disposto a esquecer teu rosto de vez, por mais que não seja normal. Que você gostaria que estivesse sempre com você. Não vê alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Amor é falta, implica ausência. Logo sentir saudade, amar por essência. Por não ver mudança, diferença. Hoje tende a indiferença. De tão vazio transborda, farto de si. Se sufoca, se fecha. Porém diz pra ela que as portas sempre estarão abertas. Eu estou disposto a esquecer teu rosto de vez,